quero demais, minha flor. Não deixe esse amor acabar. Te juro, ninguém me amou. Verdade. Do jeito que sabe me amar. Ainda sinto teu peso. É razão do meu.